É o ovo no flow. Amor. Tudo suporta, não importa quantas provas batem na sua porta. Amor. Não se alegra com a injustiça, só se alegra com Cristo na sua vida. Bom dia, minha flor, sou seu beija-flor, tá? Não é rotina, mas já vim te recar. Manhosa, nega cheirosa, inclusive no meu coração terá pra sempre passe livre. Eu gosto do seu jeito assim, foi perfeito quem te fez e preparou tudo isso pra mim. Começa a reclamar que eu tenho que trampar, faz cara de raiva com o biquinho. Antes de você, tenho meus compromissos. Nem vou te amar menos por causa disso. O rap é minha vida, você deve saber. Então decidi dividir minha vida com você. Lembra daquela exposição do tempo arcaico? A nossa vida se encaixa tipo esse mosaico. Amarelo mais vermelho é igual laranja. Nós somos esse elo, não sei se você manja. Estilo Romeu e Julieta, mó clássico. A história mais fluente, ultrapassando o básico. Eu tive várias pretendentes, mas não encaixa. O MC Chris precisava de uma taxa. Foi você, entende a dimensão e veio conforme o meu pedido de oração. Tudo que eu tenho são um agradecimento. Nossas coisas estão com Deus, ele entrega no melhor momento. Deus confirma as coisas em cada coração. Pode o mundo inteiro dizer não. Declaro meu amor no sentimento da canção. Sinto por Deus e a sua permissão. Na minha vida, definitiva dádiva. Então aprendi a pensar por dois. Tenho só coração pra nos fortalecer depois. Me deu um sorriso, alegria, amor. Com suas palavras me moldou, transformou. Mudou meu cenário, ganhou o meu verso. Levou o meu olhar pra outro universo. Eu acredito que nunca vai se quebrar. Com fragilidade e ternura eu sempre vou te amar. Serei de uma só mulher, daquelas que renova e fortalece a minha fé. Aonde for levarei meu povo, seu povo. Meu Deus será seu Deus. Sou tão seu quanto as estrelas do céu. Eu sou seu homem e honro meu papel. Deus confirma as coisas em cada coração. Pode o mundo inteiro dizer não. Declaro meu amor no sentimento da canção. Sinto meu Deus e a sua permissão. Vejo meu terror. Se perco esse amor, não quero nem pensar nesse mal. Eu não vou te desapontar. Eu sei o seu valor, como Cristo amou a igreja. Eu vou te amar, vou valorizar esse amor. Na minha vida Cristo te usou. Já andei sem rumo, sem força, sua fé me alcançou. Vou valorizar esse amor. Na minha vida Cristo te usou. Já andei sem rumo, sem força, sua fé me alcançou.